a felicidade desde dentro. A gente corre e corre sem saber pra onde vai, perdido em tantas coisas que não trazem paz. Mas quando paro e olho pro meu coração, eu vejo que a resposta tá na minha mão. Não é dinheiro, não é fama, não é ilusão, é sentir a vida batendo no meu chão. Reconhecer o que é verdadeiro e abraçar o que tem valor inteiro. A felicidade que eu busquei tava aqui dentro, eu nem notei. Na minha essência encontrei razão pra sorrir de alma e coração. E alinhei com meu eu interior e descobri onde mora o amor. Às vezes o mundo tenta me confundir, mas hoje eu sei pra onde quero ir. Não é ter tudo, é saber agradecer e dar valor no que faz viver. Não é dinheiro, não é fama, não é ilusão, é sentir a vida batendo no meu chão. Reconhecer o que é verdadeiro e abraçar o que tem valor inteiro. A felicidade que eu busquei tava aqui dentro, eu nem notei. Na minha essência encontrei razão pra sorrir de alma e coração. E alinhei com meu eu interior e descobri onde mora o amor. Hoje eu entendo, não é lá fora. O que eu preciso tá aqui agora, na simplicidade, na conexão, de alma limpa e pé no chão. A felicidade que eu busquei tava aqui dentro, eu nem notei. Na minha essência encontrei razão pra sorrir de alma e coração. Me alinhei com o meu eu interior e descobri onde mora o amor. Hoje eu entendo, não é lá fora. O que eu preciso tá aqui agora, na simplicidade, na conexão, de alma limpa e pé no chão.